18, curva à esquerda, subida agora, Leval, após Leval direto, Eudes. Controle 1 no 9 decimal 35, 1 no 8 decimal 3, código 5146. Ufa, 360 para Guarulhos, 360 e na Upper 50, decola 28 com curva esquerda, gole Eval, depois direto eu, 19.35, é o controle, a torre 183 e aciona 5146, o gol 1 no 8, 1 no 9, 8 3. 9 3, portão 4, champanhe, puxa acionar o gol. Chamaremos, obrigado. Claro. Coreia Coral, confirme. Goleval, Mike Bravo em uniforme. Goleval, solicita. Está livre da restrição, senhora? Dados do setor de decolagem da pista no 7, um sobre a proximidade vertical do farol de Itapuã, um helicóptero da Polícia Federal, e outro no, entre a cabeceira 35 e a 28, ok? Ambos mantendo aproximadamente 500 pés. O Índia Delta Papá, livre decolagem no 7, 250 graus, 49. 2, Salvador, bom dia, 1397.028, pronto. Positivo, Alfa Tango Tango, após tráfego da decolagem da 1-7, livre ingresso, pista 35, Alfa Tango Tango. Quanto o litoral em situação? 2-8, aguarde autorização de decolagem. Visa alinhada e mantenha 2-8, 1-3-9-7. Webjet 6726, autorizado Recife, nível 330, 330, aerovia Peruí 58, decolagem pista 28, vai curvar à direita, subida Aron, transição Melim, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, código 5152. Webjet 6726, autorizado Recife, nível 330, via Peruí 58. Da 28, curva à direita, a saída é Aron, transição Melim. O código 5152, controle 119.35, Webjet 672. Agora na base, girando para a final da 35, ok? Reporte final 3 milhas, temos uma aeronave que alinhou o cabeceiro 35, vai reportar alinhada em mais um minuto para iniciar a decolagem. Ok, visual com o tráfego alinhando agora, ok? Índia Delta Papá, controle 1935, bom voo, Índia Delta Papá. Papá. 4 horas, Altena Galeão. Copiado, vou viajar, eu tinha 2014. Paulo, gol 1983, está pronto para puxar em estacionamento. Portão 4 autorizado, chame tá, gol 93. Veio, chame tá, gol 93. Dá 3602, cópia. Dan 3602 ao solo para a cópia. Tango Índia, Delta Papá, contato radar na decolagem, subo nível 040, sai da Golem. Papá. 270 graus, 08 norte. Var à direita, perfil subida Aron. Após Aron, direto Petrolina. Liberação junto ao controle em 1 no 9 decimal 35. Decolagem torre 1 no 8, decimal 3, código 5161, tripe. 35490, autorizado Petrolina 180, decolagem da 28, curva direita, perfil da Aron após Petrolina direto. Controle 1935, torre 1183, transponder 5161, tripe 5490. Planejamento correto, remoto no 4-4-1, chame ponto, puxa sinal. Parece que são 5-4-9-7-3. 3602 da tampa, cópia. Visual com tráfego informado? Ainda não visual. Agora. Salvador, o Echo Tango passado 20 milhas. Se formar a cabeceira 35. Bom, 397, mantendo proa até o 040, livre decolagem da 28270 graus, 089. Vai manter a proa até o 040 e após curva esquerda, vento 270 com 8, livre decolagem 397. Tango Tango decolado aos 22, controle 1 no 9 decimal 35, bom dia, bom voo. César, Alfa Tanta. Dois, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Em Itapuã, guardando instruções a prosseguir para 107. Guardião 02, observe tráfego decolando da pista 28, é um 737 da Gol. Após o tráfego, prossegue aproximação direta, pátio do Grael, vento 280 graus, 629. Guardião 02. Após o tráfego, que decola da 28, prossegue para o pátio do Grael, Guardião 02. Paulo Gol 1983, está pronto para o táxi com 4 horas de autonomia até no Galeão, POB 106. T97 decolado aos 23, controle 1-9, decimal 35, bom dia, bom voo. T935, 397, bom dia. Paulo Gol 1983. Com 106 no POB, poderia confirmar autonomia e alternativa, por gentileza? Autonomia de 4 horas e alterno Galeão, Gol 93. Copiado, táxi autorizado à direita, Índia, Alfa, ponto de espera, táxi aí, Golf, pista 28, 218, 30, altíssimo 014, boa viagem, Gol 983. 014, Índia, Alfa, 133, Ana, ponto de espera 28, Gol 93. No 397, contato radar, mantém a proa até o nível 040 após na proa de Golem. Mantendo a proa até o 040 após o Golem, 397. Salvador, o Yasser voltando mais 20 minutos fora da ingressão terminal. Sente. 28 pro. Sente, livre, alinhar e manter pista 28, marcha etapa 9847. Mantém 28, 9847. Passando 40, pulando o gole, 1397. 0 mais, guardião 02. 02, forma nova, solo controlado. À esquerda, perfil subida, gole, aval, após. Eu disse. Coesão, bosta, posto seguro. 19:35, controle, 18:3 a torre, acione 5147, está 3602. Autorizado então, porta segura 300. Eu vi a PL 550, decolado 28, com curva esquerda, agora levão, depois porta segura. Controle 1935, transponde 5147. Mantivo, correto, portão 8, chame pronto para estacionar. O TAM 3602. O pessoal da Infraero e médico for atendimento rápido? Pois sim, chegou, eles estavam aqui já. Ok, obrigado. E já está pronto, puxa o back acionamento. Portão 8, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3602. Iniciando a corrida, top 98, 4-0. Decolagem, 270 graus, 089. Mike Eco Delta, observe DC-10 na decolagem da pista 28. Somente após a decolagem do tráfego estará autorizado a efetuar o cruzamento do campo. O Delta observando. Tango, Yankee, Eco Tango, 30 milhas, nordeste do Rio de Salvador, frequência livre para coordenação. Quando mais próximo, Maceió, chame 1203. 1203, próximo de Maceió. A 1-3, depois dará o Yankee no correção, chame Aracaju, 1203. Aracaju, então, 1203. Eita, pista 35. É o Delta para 30 segundos do cruzamento do campo. Já autorizado o cruzamento, informe girando base pela direita da 35. É, eu tenho formarado. E mantendo pro até atingir 040. Controle Salvador, Papatego Mike Bravo Uniforme, passando o nível 117, solicita voar direto, ele é alto, possível? Primeira nave. Papatego Mike Bravo Uniforme, a 23 milhas afastado de volta. Mike Bravo Uniforme, chame Recife, 13325, alterna 1288. 3325, 1288, Bravo Uniforme. Voando Gole, 1397. Sim. Índia Delta Papá. Sim. Índia Delta Papá. Alvisão, solicito cancelamento. Conseguir 1000 pés de Valença, estimar de pouso aos 40. Base para final da 35, Mike, é com Deus. Cinco reportes para iniciar a remetida, Mike, é com Delta, vento 280 graus, 109. Delta. 26, autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Chama táxi, mas tá dormindo. Chacol, Índia Delta Papá. Oi, Salvador, bom dia. O gol 1983, ponto de espera 28, pronto. Bom dia, gol 1983, livre, alinhar e manter, pista 28. Alinha e mantém 28, gol 983. Mike Eco Delta final para carteira 35. Gente, 270 graus, 109, informe para iniciar a remetida. Delta. 88. Controle Índia Delta Papá. Prossiga Índia Delta Papá. Avisou para o cancelamento, prosseguir 1000 pés, Valença. Estimar de pouso aos 40. Índia Delta Papá. Tempo. O plano de voo modificado 229, desça para 1000 pés, reporte cruzando 2500 pés. Passará, papá. Ok, com o controle, voo 397, vai chamar o centro 13325, alterna 288, bom trabalho. Marcha top 9847, voando na proa de Gole. Ok, voando proa de Gole, top 9847. Salvador, voo 9260, informação Romeu. 1260, assina a identificação autorizada de chegada, CARI, desse nível 050. Identificou 050 na CARI, gol 1260. 28, gol 983. Se autorizado, via Direct Alpha, ponto espera, taxa e golpe, pista 28, 21830, altímetro 094, boa viagem na 3602. Juliet Alpha, ponto espera. 1260, desse pro nível 050. O procedimento em Salvador, VRDME, da pista 28. Quem é, se solicita o GPS da 28, gol 260. Solicente. Graus 109, Mike Eco Delta, livre iniciar e emitir. Bom dia, tá aqui, para o 160, informação. 3896, assina identificação, chegada a CARI, desse ao nível 060. 060, tá 3896. Confirma a nave? É o gol 1983. Prossiga, gol 1983. Gole na saída, subindo para o 360, acionado 5146. Gol 1983, contato radar, subo nível 360, saída Gole. 360, saída Gole, gol 983. campo, Mike Eco Delta. Delta. Delta Top 9847, chame Recife 13325, alterna 1288. 3325288. Bom, o senhor aceita uma manobra 275 ou 983. 275 por quantas milhas? Aproximadamente aí umas 15 milhas, para evitar a formação. Gente, por 275 por 1 a 5 milhas. Gol no 983, autorizado. É moto no 4, autorizado. Trip, chame táxi. Táxi, passa no 0. Táxi do Abjet 6726, meu V1, 2, 4, 3 e 20, alternando portador. Delta Papá, frequência livre para coordenação. Espera pista 28, altinto no 0 no 4, vou viajar no Abjet 6726. E a Índia e Alfa, estão posicionando 28, o Abjet 6726. Mike Eco Delta, corrigindo, já autorizado girar a base pela direita 35, informe na final. Delta. Região 06, controle informa, aeronave mantendo 500 pés perto de pituação. Ciente, Guardião 06. Tirando base da presente, é o Mike Eco Delta. Livre toque arremetida, pista 28, 250 graus, 10 mais, Mike Eco Delta. Delta. Mike Eco Delta informa que é o pouso final e ficaremos mais alguns instantes sobre o TAC de manobra de solo, ok? Confirmando, eu entendi apenas que é pouso final, Mike Eco Delta. Afirmativo, e ficaremos mais alguns instantes sobre o TAC para manobras de solo. Gente, Mike Eco Delta, livre pouso, pista 17, o vento 270 graus, 109. Ok, estamos fazendo a aproximação para 35, ok? Livre pouso, pista 35. Para 2509, está 3196. 2509, 3196. Está 3896, confirme indicada. Indicada 249, está 3896. Sim. Controle, o Guardião 06, visual com CAB. Guardião 06, limite de frequência de coordenação. 06. Com 1983, chame Recife 13325, alterna 1288. 3325288, bom 93. Aqui é com o Delta passando sobre a carteira 35, vai cruzar 28. Mike Eco Delta, informe livrando a pista 1735, Mike Eco Delta. Zero, desço para 2.500 pés, ajustando 0 no 4, autorizado RNAVE, reporte estabilizado. 2.500 pés, 1 no 0 no 4, está autorizado RNAVE, reporte estabilizado, gol no 260. Confirme, a pista está operando em toda extensão? Afirmativo. Copiado. 602, livre ingresso e decolagem, pista 28, vento 260 graus, 089. Autorizado a linha de decolagem, pista 283602 até. temperatura 2,9 graus, ajuste 1014, informe término das manobras. Mike, é que dota. Zero, 1-2 em andar. Salvador, bom dia, web 6726, ponto de espera 226. 6726, bom dia, livre alinhar e manter, pista 28. Controle, o Guardião 06. Siga, Guardião 06. Seu colô central de iniciativo passou através de Ituaçuba, linha do litoral com a borda. Guardião 06, confirme, pouso em Salvador. Gente, mantenha 500 pés de aporte Pituaçu, Guardião 06. Guardião 06, para ingresso circuito, chame torre 1183. 1183. Meia livre decolagem, pista 28, 280 graus, 08 nós. Iniciando minha saída do meio. 602, bom dia. 3602, contato radar na decolagem, subo nível 300, saída Gole, transição Eval. 602. Observe tráfego da Webjet na decolagem, após o tráfego, tá livre o circuito pela direita da 17, o Guardião 06. Visual com tráfego, não vai interferir. Se autorizado, direto pátio. Chivo, tá livre então a aproximação para o direto pátio. Após a decolagem do Webjet, o Guardião 06 informe solo controlado. 280 graus, 089. É. Controle patrulha no zero. Prossiga patrulha no zero. Eu prossegui até o farol da barra e achei após regresso, mantendo 500 pés. Gente, mantenha 500 pés e após o farol da barra para regresso em Salvador. Patrulha no zero. Portarão no zero. 1000 pés à minha esquerda aqui? 1-4. 3000, gente, está 3796. Controle web 6726. Web 6726, contato radar na decolagem, suba o nível 330, sai da Aron, transição Berlim. 330, Aron, Berlim. Eu recebi um aviso de tráfego à esquerda, 1000 pés abaixo. Tem alguém ao meu lado? Negativo. Ai, ai, ai. Obrigado. Torre, bom dia. O trip 5490, ponto de espera pronto. 5490 da Trip, livre, alinhar e decolar, pista 28, 270 graus, 08 nós. 5490, livre, alinhar e decolar. 5, 10 milhas. 7. Então, 3196, controle. Fogo 1260, estabilizado. Fogo 260, complete final, chamitou 1183. 183. Autorizado R na 3896. Autorizado, desço para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. Reposto avisado. Sim, está 3896. 3196, confirme faltando desvios. Informou, senhora. Informou pro 035 por 10 milhas. Confirme indicada, está 3196. 3196 está com 359, senhora. Inicie retorno para 2209, está 3196. Reduz 220. Bom, confia? Positivo, 3.005 metros. Copiado, vou na 260. Para não, senhora, mas daqui a pouquinho. Gente, desce para o nível 040, na 3196. Para o 040. zero, pista livre, autorizado pouso 260 graus, 109. Quebrei pouso na 28, vou na 260. Trip 5490, decolado aos 43, controle 119-35, bom dia, bom voo. 119-35, obrigado, bom serviço. controle de Salvador, muito bom dia, o 5490 da Trip decolou na sua escuta. 5489, contato radar, subnível 180, saída Arontra. 180, saída Aron é o 5490. Sente. Claro, clareza 5. Tá na Prodicare, então 3196. Autorizado, Prodicare. Mensagem 26 para voar direto pela Caju, então? Confirme? 726, faz voar Aracaju? Agora de coordenação com o centro. 3602, chame Recife 13325, alternando 288. Escuta da torre? 88, então 3602. 3325, 3602. Chame embora. São 3196, reautorizado 3.000 pés, ajustando 0 no 4. Web 6726, chama agora Recife 12685, alterna 12545. Web 6726, chame Recife 12685, alterna 12545. Web 6726. 12685, 45, web 6726. Visado na final, visual, tá 3896. 3896, complete final, chame torre 118-6. 23, tá 3896. Então, 3196, reautorizado 2.000 pés, ajuste no 0, no 4, autorizado final, reposta estabilizada. Para 2.000, reposta estabilizada no final do RNAV, 3196. Desce para 2.500. Desce para 2.500. 896, tráfego já avistado, vento 260 graus, 08 nós, livre pouso pista 28. Livre pouso, tá? 3896. Confirma, toda extensão operando? Positivo, 3.005 metros. Papá, Alfa, Tango, Tango, 59 milhas, Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju, 1203. Sente, vai chamar 1203, Alfa, Tango, Tango.